nosso Senhor, nos cobre com teu amor, nos dá paz ao coração, nos unimos em oração. Pai eterno, nos cobre com teu poder, minha vida eu te entrego, tu és minha razão de ser. O meu coração brilha com a sua luz, e essa é a oração que eu lhe faço em nome do teu filho Jesus. O meu coração brilha com a sua luz, e essa é a oração que eu lhe faço em nome do teu filho Jesus. Cristo nosso Senhor nos cobre com seu amor, nos dá paz ao coração, nos unimos em oração. Pai eterno, nos cobre com seu poder, minha vida eu te entrego, tu és minha razão de ser. O meu coração